Manchete. Música. Sonhando, e isso

Você ouve a Manchete Rio, a rádio que tem o seu jeito. Saudade, será? Será? E o amor é isso? Se é feitiço, hoje eu mesmo de doçura. Pode parar com essa ideia de representação. Os bastidores se fecharam pra desilusão. Pode parar com essa ideia de representação. Os bastidores se fecharam pra desilusão. É mentira.

sucesso. Manchete. Thank you. Rádio Manchete. Que você curte. Manchete toca o que você gosta de ouvir. Eu até já fiz café pra tu não vir me com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. E ela falou que nada é tão bom quanto ser amada por alguém que sabe o que ela quer. Falou que sempre cultivou o amor, mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou. Falou que brigou com seus pais, que a vida tá demais, que ela só quer viajar pra algum lugar longe de todo mal olhado. Que o mal olhado vire bem olhado e permaneça no seu lado. E ela me falou que hoje o patrão veio pra cima novamente dando de cuzão. Como se o seu valor tivesse na planilha do trabalho, do inventário dos otários que acham que tem o mundo na mão. E eu falei pra ela que esse mundo gira, falei que os verdadeiros sabem quem são de mentira. E que esse mundo é como uma onda gigante, onde quem tá embaixo sempre vai ter seu momento de tensão. E eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. E eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. Oi, e disse que gosta do drive da minha voz, que quer me guardar num pendrive pra gente ficar sós, longe do caos e perto da plenitude. Eu disse, querida, foda-se o mundo, a vida vem após. E se na vida a gente não se encontrar, vão dizer que não era pra ser, mas nem vão me escutar. Quem fala não faz acreditar, nosso mundo tá mais blindado que os tanques do Zéu. Mas tá tudo bom quando ela cola bonita no pique das minas do Leblon, yeah. Mas tá tudo essa história ninguém sabe. dá um beijo.